We know his courage. I'm millionaire. Faz me sentir como otaku. Pedi prato. Sou humilde. O salário de um mês era apenas um macarrão ao sul. E o vinho tinha gosto de sul. A comida era bem xoxa. Me senti como um grande tronco. Mas me senti como um otário. Um otário. Restaurante de milionário. Restaurante de de milionário, mas me senti como um otário. Oh.